espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia. Olha só a voz desse que vos apresenta. Peguei uma rouquidão aqui nessa semana, mas graças a Deus, meio rouco, mas dá pra gente se comunicar. Estamos de volta com o programa Visão Espírita nesse domingo especial, que é o domingo que a gente comemora o Dia dos Pais. Vocês sabiam que normalmente é para se comemorar no dia, o Dia dos Pais, era para coincidir com o dia de São José, né? É um dia destinado pela Igreja Católica ao Santo José, pai de Jesus. Mas vamos pensar em José como exemplo para nossas vidas de pai. José foi um pai na vida que recebeu o espírito mais nobre como filho, educou esse filho na marcenaria, na simplicidade, passou com ele horas e mais horas naquele colóquio amoroso entre pai e filho, preparou esse filho para o mundo e viu o filho numa missão de amor. E ninguém sabe quase nada de José. O pai José é um pai que criou Jesus. E nós não sabemos quase nada. Aliás, então eu vou mencionar. Teve uma ouvinte que entrou em contato conosco porque ela queria saber o que nós indicávamos sobre José, pai de Jesus. E nós não tínhamos realmente catalogado, aí catalogamos em homenagem a ela. Então, se você for procurar lá no Vadimeco, agora tem José, pai de Jesus. Mas tem muito pouco material publicado. Pouquíssimo, se fala pouco de José, né? Mas fala muito do filho de José. E essa é a missão do pai, ele educar para que o filho brilhe. E ele fica nos bastidores, observando, sem querer... Goberi. Sem querer brilhar com o brilho do filho. Deixa o filho brilhar. A gente cria filhos para o mundo. E se a gente for bem sucedido nessa missão de educar, o mundo se enche de pessoas boas. Tá aí. Feliz Dia dos Pais para todos os nossos ouvintes. E para começar nesse clima de Dia dos Pais, eu trouxe uma pequena crônica do livro Cartas do Evangelho. Cassimiro Cunha, ele tem um livro muito bacana, que chama essa Cartas do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, e ele tem carta aos pais. E ele fala assim: não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho, a tua finalidade não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouvides teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências, procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Muito bonito, muito bonito. Esse livro eu não tenho, eu até vou adquiri-lo, porque realmente é muito bonito. Muito bonito. E ele tem carta às mães, carta aos filhos, é bonito as crônicas dele. Legal. Então, assim a gente pode dar início ao nosso programa Visão Espírita. Eu vou falar bom dia ao meu amigo Luiz Pessoa Guimarães, que está aqui comigo hoje. Geraldo está lá sendo pai, visitando o filhote lá no Rio Grande do Sul. Então estamos eu, Luiz, aqui na apresentação, e o André, que ainda não é pai, né? Mas a gente sempre está esperando que ele seja, na técnica, nos ajudando. Um grande abraço a todos, é com prazer imenso. Eu que já comemorei meu Dia dos Pais, eu faço isso sempre. Eu comemoro o Dia dos Pais, o Dia das Mães, na véspera, porque eu tenho 5 filhos, então seria realmente um problema. Sempre que acontecesse essas datas, os meus filhos ficariam divididos, né? Porque tem o outro lado. Então eu comemoro no sábado e libero os genros e noras para o domingo, para que eles possam passar com seus familiares. Um grande abraço a todos os pais. E realmente o Casimiro Cunha, ele toca aí num ponto que hoje a coisa está brava, né? A molecada está solta. O celular aí está fazendo a parte de entretê-los e nós estamos bobeando na questão da educação. Porque a gente não está orientando, não está deixando o tempo passar, e depois que a criança assume totalmente, né, a sua encarnação após os 7 anos, nós teremos aí espíritos que praticamente não tiveram aí nenhuma noção a respeito de outras coisas nesse período que passaram conosco. Então, eu acho que essa nossa geração, eu como avô sou chato à beça, porque eu pego no pé dos meus filhos, encho a paciência, porque o celular está aí quebrando o galho deles, mas, por outro lado, está deixando com que eles não cumpram a obrigação nossa, que é educar. E a molecada está solta, nós precisamos tomar muito cuidado. Um grande abraço a todos, que nós possamos passar essa hora e meia gostosa aqui falando sobre esses assuntos ligados à doutrina dos Espíritos. Ah, e hoje eu tenho uma novidade. A Bienal do Livro no Rio de Janeiro, ela estará contando com a Boa Nova lá participando, e o Vadimeco vai estar presente na Bienal do Rio de Janeiro. Então, aqueles que nos ouvem lá do Rio de Janeiro, procurem lá no Rio Centro, que vão poder encontrar o Vadimeco na Boa Nova Editora. Além de um monte de bons livros também. Aí o Vadimeco vai ficar no cantinho lá, né? Não, mas olha só, hoje no preparo do programa, eu fui lá no Vadimeco. Facilita muito a nossa vida. Mas esse livro aí não tem lá. Não, esse não tem, mas também você acha que é tudo. Agora, ele tem tudo lá. Não, é 2% só dos livros. Muito bem. Para a gente começar nosso programa evocando os bons espíritos, nós vamos pedir para o André colocar a nossa prece inicial. Na voz da Terezinha de Oliveira. De Oliveira. Pode falar. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dolido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, depois desta linda prece na voz da Terezinha de Oliveira. Terezinha de Oliveira, que nós usamos a sua coleção de estudos e cursos aqui no nosso programa já há bastante tempo. Estamos terminando o livro 6 e depois vem o livro 7 e último. Depois nós começamos outra vez. Mas uma casa espírita que queira fazer um estudo sério da doutrina pode adotar essa coleção como base. Muito bem. Hoje, no texto escolhido, hoje eu escolhi, não foi a esmo, não, no Vinha de Luz, eu peguei o texto número 135 com o título Paz, para a gente aproveitar, né, o nosso dia comemorativo. E aqui começa com uma passagem da carta aos Efésios, de Paulo, no seu capítulo 6, versículo 4. Ele fala assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E Emmanuel comenta: assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito. Sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme porcentagem de crianças mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. De crianças são de criaturas. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, É imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no mundo, no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Poxa, lição bonita. E ele toca num ponto aí que é importantíssimo. Para educar à luz do Evangelho, nós precisamos conhecer o Evangelho. Então, se nós não conhecemos o Evangelho, fica difícil a gente educar à luz do Evangelho. É importante o conhecimento do Evangelho, porque o Evangelho nos dá uma série de subsídios no sentido de nos orientar uma série de coisas. Por exemplo, quando o Evangelho nos fala sobre a casa em cima da rocha, ele nos fala exatamente sobre a base da educação. Então, para a compreensão desses conceitos, desses pensamentos, nós precisamos conhecer o Evangelho. Então, a leitura do Evangelho se torna obrigatória, porque sem a leitura do Evangelho, nós não ficamos conhecendo o que tem no Evangelho. Então, a leitura do Evangelho é primordial para que a gente possa conhecer e aplicá-lo na educação. E o Evangelho realmente nos traz uma riqueza de informações e nos coloca exatamente diante de todas as situações. E eu lembro aqui, né, usando o Evangelho, um fato que eu até já contei aqui e vou repetir. Meu netinho, ele tinha passado por um problema muito grave, uma coisa muito séria. Ele nem tinha coragem de comentar o problema que ele passou. E aí a minha filha, depois de esgotar todas as possibilidades, ela falou, pai, conversa com ele aí, dá um jeito aí, porque tá ficando meio enculcado com isso, vamos lá. Aí eu fechei lá a porta da sala, onde estava ela e a minha esposa, e fiquei com ele na cozinha e perguntei para ele, você conhece a Missa do Galo? Porque ele e o pai frequentam a Igreja Católica, né? E a minha filha frequenta o Centro Espírita, então é o que ela exige sempre do pai é que ele leve na igreja. E aí eu falei para ele, você conhece a Missa do Galo? Ele assim, ah, já ouvi falar. Eu assim, sabe por que a Missa do Galo? Aí ele disse assim, não. Aí eu contei a passagem de Pedro. E aí falei para ele que Jesus foi descoberto pelos ladrões, e os ladrões disseram assim para o Pedro, você está lá com ele. Aí ele disse, não. E então Pedro negou 3 vezes a história de Pedro. E aí quando o galo cantou, Pedro lembrou que Jesus já tinha cantado a bola, né? Que antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. Então eu falei para ele assim, você viu que mancada que o Pedro deu? Aí ele assim, puxa vida, aí eu perguntei, a sua mancada foi maior do que a do Pedro? E ele disse, não. Aí a mancada que ele deu ficou pequenininha, né? Então a partir dali ele esqueceu a mancada dele. E o Evangelho nos propicia isso. O conhecimento do Evangelho e o Evangelho todo, parábolas, uma série de informações, ele nos dá elementos para que a gente argumente com as crianças. E outra coisa, é uma coisa interessante para se fazer a leitura e a explicação para eles. Então, é normal que quando os nossos filhos cheguem aos 18 anos, que eles começam a sair de casa, e bem menos, bem, hoje é bem antes disso, né? Então a gente fica apavorado com medo da questão da droga, uma série de coisas aí. Então, quando nós educamos os nossos filhos à luz do Evangelho, e enquanto crianças a gente incute neles esses valores, não precisa esquentar a cabeça depois quando tiver 16, 17 anos. Por quê? Porque eles adquiriram a capacidade de discernir à luz do Evangelho. Então nós não precisamos esquentar a cabeça na adolescência. Nós temos é que construir a casa sobre a rocha na infância. E sem o Evangelho, realmente isso aí fica quase impossível. Às vezes, né, quando eu atendo pais na casa espírita, procurando algum amparo na educação dos filhos, que às vezes não, normalmente é difícil, está aqui o Emmanuel nos evocando, é uma responsabilidade grande. Eu sempre procuro falar assim, sabe que educar filho tem manual? Aí a maioria das mães, principalmente, fala, não tem não. Até é uma frase popular, né? Educar filho não tem manual, né? É que as pessoas ainda não fizeram acesso ao manual. O manual é o Evangelho. Quando nós nos apropriamos dessa fonte de amor e educamos os nossos filhos à luz desse amor evangélico, pode ser que alguma coisa não dê certo. Depende das características daquele espírito que nós recebemos e depende... Não, mas seria muito pior sem o Evangelho. Mas muito pior sem o Evangelho. Agora, não depende só de falarmos o Evangelho para os nossos filhos. Depende de nós, como pais, vivenciarmos o Evangelho, que é a maior lição que a gente pode deixar para os nossos filhos. Então, em vez de obrigá-los a decorar todo o Evangelho, exemplifica você na vivência evangélica, e nessa exemplificação, nessa vivência do Evangelho, aí não tem quem segure. O técnico de som aqui, ele é exigente. Eu não sei o que ele mexeu aqui no microfone, acho que eu estava batendo no microfone. Eu vou falar para vocês, não é fácil, viu? Parece que entende do que faz, né? Parece, não é fácil. Muito bem, meus amigos, são 9h54 desse domingo gostoso que estamos vivenciando. E na continuação do nosso estudo, nós agora temos o nosso livro da codificação, que é o livro que nós seguimos Kardec desde os primeiros livros, e mais de uma vez passamos por alguns livros. E agora estamos estudando O Céu e o Inferno. Estamos na sua segunda parte, mais especificamente na parte dos espíritos bons. E hoje nós vamos falar de um rapaz, Maurice Gontran. Ele era filho único. Estamos falando dos pais, né? Olha só, filho único, e faleceu aos 18 anos de idade de uma afecção pulmonar. Uma pneumonia, provavelmente, que hoje seria fácil de tratar com os medicamentos, mas naquela época não era. Rara inteligência, razão precoce, grande amor ao estudo, caráter doce, terno e simpático, possuía todas as qualidades que fazem prever brilhante futuro. Com grande êxito, terminara muito cedo os primeiros estudos, matriculando-se em seguida na escola politécnica. Ia ser um engenheiro. A sua morte acarretou aos pais uma dessas dores que deixam traços profundos e muitíssimo dolorosos, pois que, tendo sido sempre de natureza delicada, lhe atribuíam o fim prematuro ao trabalho de estudos a que o instigaram. Então eles se sentiam culpados ainda, porque, pelo que a gente entende, devem ter incentivado muito esse menino que já era inteligente a estudar mais, e eles se cobravam muito, né, sobre essa imposição que fizeram ao estudo, a esse filho, como causa fundamental da sua morte precoce. E aí vem as perguntas, Luiz. A gente vai falando uma por uma, assim, minha voz vai descansando um pouco. E ele fala assim, a pergunta de Allan Kardec. Lembra que todos esses espíritos são evocados por Kardec. Meu caro Maurício, a terna afeição que votáveis a vossos pais traz-me a convicção de que desejais reconfortar-lhes o ânimo, se estiveres ao vosso alcance fazê-lo. O pesar, direi mesmo desespero, que o vosso passamento lhes trouxe, altera-lhes visivelmente a saúde, levando-os a desgostarem-se da vida. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhes a esperança. Só para um pequeno comentário, esse trabalho Chico fez bastante, né? E olha aqui a inspiração de Kardec, né? E aí o menino responde, olha, vamos lá a resposta do menino, daí o Luiz comenta pra gente. Meu velho amigo, esperava com impaciência esta ocasião que ora me facultais de comunicar-me. A dor de meus pais aflige-me, porém ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos deles a fim de os convencer desta verdade, o que certamente conseguireis. Era preciso este acontecimento para insinuar-lhes uma crença que lhes trará felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Sabeis que meu pai era muito cético a respeito da vida futura. Deus concedeu-lhe este desgosto para arrancá-lo do seu erro. Aqui nos reencontraremos, neste mundo onde não se conhecem desgostos da vida, e no qual os precedi. Afirmai-lhes categoricamente que a ventura de tornarem a ver-me ser-lhes-á recusada como castigo a falta de confiança na bondade de Deus. Para mim seria mesmo interdita a comunicação com eles durante o tempo da sua permanência na terra. O desespero é uma rebeldia à vontade do Onipotente, sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja completa submissão. Acho que tem mais um pouco, mas acho que dá para comentar. Não, tá, né, tá. Aí tem muito material. É, o que eu cante... olha que coisa mais linda, né? Então, e você... dia de hoje, né, Luiz? É, exatamente. Como é que... ia sequencial isso aqui. Isso, é. Então você veja o seguinte. Você veja que o Chico, ele não tirou esse trabalho de trazer cartas dos desencarnados do nada. Aí nós encontramos o nascedouro daquilo que o Chico praticamente fez, passou uma vida fazendo, né? Então Kardec tinha uma intenção. Ele estava pesquisando o que, que acontecia com aqueles que se desencarnaram em determinadas condições. Então vocês já viram nos exemplos anteriores que nós pegamos vários casos, né, de espíritos infelizes, espíritos felizes. E aí então você vê na comunicação do menino. Ele diz o seguinte, que os pais estavam interditos de ter contato com ele até o final da existência desses pais. Então, foi possibilitado esse contato em função da iniciativa do Kardec. Por quê? Porque os pais não tinham merecimento para receber essa comunicação em função da sua e do seu estado de dúvida, né? E principalmente da falta de resignação pela ocorrência. Então, o filho já manifesta que estava interdito essa comunicação aos pais, porém, com a iniciativa de Kardec e que o Kardec procurasse os pais justamente para levar essa notícia, eles foram contemplados com essa possibilidade. Então, vocês vejam que começa aí esse trabalho de intercâmbio com o plano espiritual, porque não existe realmente alguma coisa mais assim sublime do que você imaginar que seu filho está morto, acabou-se para sempre, e aí aquele contato continua. Então, isso aí é muito gratificante. E quem assistiu esses filmes, as mães do Chico, os livros todos que ele psicografou, você vê como é gratificante você receber uma notícia a respeito de um filho que tenha falecido. E o Chico fez vários trabalhos, inclusive trabalhos esses, que foram inclusive estudados por universidades. O Chico fez uma psicografia, uma série delas, de um menino aqui de Americana que morreu afogado ali numa represa que tem ali na região de Americana. Então, várias psicografias foram feitas e a universidade estudou todo o quadro onde envolvia as comunicações. Ela pegou a imprensa toda da época que noticiou tudo aquilo, fez um trabalho científico em cima daquilo e mostrou que as comunicações do Chico, apesar de não haver nada daquilo que ele comentou na imprensa publicado na época, eles categorizaram aqueles trabalhos como autênticos. Eles provaram a autenticidade daquilo que o Chico fez. E realmente tudo aquilo que ele trouxe através das cartas eram fatos verdadeiros e não eram públicos. Então, realmente, esse trabalho não começou do nada. Você vê lá no céu e inferno, Kardec inicia, e talvez nem com essa intenção. A intenção do Kardec era pura e simplesmente retratar o plano espiritual diante de certas condições. Não foi o único que ele pegou que morreu na adolescência. Foram vários. Por quê? Porque o Kardec ele queria justamente formar a generalidade e concordância dos espíritos a respeito de uma situação. Ele só falou a respeito da morte na adolescência depois de fazer uma pesquisa com vários adolescentes que haviam desencarnados. E, naturalmente, ele pegou esse caso, que era um espírito lúcido, e os pais mantinham uma certa culpa porque eram exigentes com relação ao estudo. E aí é de se pensar. Você realmente tem que buscar a formação intelectual do filho, tem que se utilizar realmente dos momentos no sentido de que ele busque uma evolução intelectual em todos os sentidos. Agora, não podemos exagerar, né? Quer dizer, então, aí é um fato para reflexão. Agora, se você tem consciência que você pegou pesado, realmente você vai poder ter essa dúvida. Por quê? Porque você tem consciência que pegou pesado. Então você tem que fazer a coisa de uma forma comedida. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, a criança vai no balé, vai na natação, vai na escola, vai no inglês, e quando você vê, a criança só tem o tempo de dormir, né? Quer dizer, então é um exagero. Então vamos temperar. Quer dizer, existem essas necessidades? Existem. Mas a necessidade da infância, principalmente, primeira, é brincar, né? Quer dizer, ter aquela formação de onde é descontraído, onde tem condições de fazer várias coisas inerentes à educação da criança. Agora, então, para tudo isso, nós temos que usar o bom senso. E o bom senso nós só conseguimos possuir quando a gente adquire, através da informação, a dose certa que nós devemos aplicar aquilo na nossa existência. É, e aí ele continua a resposta. E ele fala assim, ele lembra que ele está contando, falando do momento da morte dele, né? E ele fala assim, ó. Peraí, acho que eu perdi o parágrafo aqui. Opa. Aqui mesmo, tá certo. Desculpa, gente, falha a técnica aqui. O desespero é verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas. Porque os pais dele, naquela aflição, estavam pensando no suicídio. E quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Quer dizer, em vez de pensar no suicídio, busque cuidar do seu corpo. Meus queridos e bondosos pais, é a vós que neste momento me dirijo. Desde que deixei o despojo mortal, jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muito mais vezes, mesmo que quando na terra. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto, ou antes, estou mais vivo que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito, esse vive sempre. Ele é, ademais, livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidades e de dores. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. Meus bons amigos, não deploreis os que morrem precocemente, porque isto é uma graça que Deus lhes concede, poupando-os às tribulações da vida terrena. A minha existência aí não devia prolongar-se por muito tempo, desta vez, visto ter adquirido o necessário para preencher, no espaço, uma missão mais elevada. Se tivesse mais tempo, não imaginais a que perigos e seduções iria expor-me. Olha que interessante isso. E podereis, acaso, julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que importaria atraso de alguns séculos? Por quê? Pois lastimar o que me é vantajoso. Neste caso, uma dor inconsolável acusaria descrença, só legitimável pela ideia do nada. Os que assim descreem, esses é que são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível. Os entes caros figuram-se-lhes irremediavelmente perdidos, porque a tumba lhes leva à última esperança. Então vocês vejam a nossa obrigação como espíritas, né? Nós como espíritas devemos estudar a doutrina dos espíritos. Então a vida espiritual para nós não pode ser desconhecida. Então por isso que inclusive aqui a gente insiste nesse aspecto. Não adianta nada você ficar escutando o programa Visão Espírita e ficar escutando o conhecimento que eu, que o Alan, que o Geraldo possuímos. Aquilo que nós possuímos, nós soltamos aqui em hora e meia. Mas não chega perto aquilo que está na nossa bagagem de conhecimento. Essa bagagem de conhecimento nós a utilizamos na nossa existência. Então, quando você tiver que passar por determinadas situações, se você tem o cabedal de conhecimentos com relação àquilo, você passa de uma forma muito mais suave. Então, vamos aproveitar esse exercício. Os espíritos todos nos afirmam que o corpo físico é como um escafandro. Uma coisa que impossibilita o espírito ter uma plena liberdade de todas as suas possibilidades. Então, como é que nós podemos lamentar que um ente querido nosso saiu do escafandro. É uma coisa sem sentido. Se aquele ente querido, ele foi querido, foi bom, foi uma pessoa muito, se aplicou, se é uma pessoa bondosa, foi para um lugar bom. Se ele já era uma pessoa que demonstrava uma certa evolução, ele está indo para uma situação muito melhor. Agora vamos supor que nós tivéssemos um filho picaretão. Aquele filho que só aprontava. Aí então, um comportamento diferente. Mas não de chorar. Porque aquele espírito, além de ser todo problemático e sem sombra de dúvida, estar na espiritualidade numa situação difícil, ele ainda ia sofrer sobre si o nosso lamento, o nosso desespero. Então é uma atitude sem inteligência daquilo que nós já conhecemos. Qual seria a nossa atitude? Não de desespero, não de choro, não de lamentação, mas de prece. Uma atitude de pessoas conscientes que, pelo comportamento dele, naturalmente precisa de prece no plano espiritual. Por que essa prece? Para que ele se acalme, para que ele se acerene e, inclusive, tenha possibilidade de ter contato com aqueles nossos entes queridos em condição melhores que possam se aproximar dele. Então nós temos que usar a informação que a espiritualidade nos concede através dos livros em nosso benefício. Então a espiritualidade cansa de nos colocar que a existência nada mais é provas e expiações. Ora, vocês, o Alan acabou de se formar lá na filosofia. Foram 3 anos. Meio. 3 anos e meio. Imaginem se o Alan, com 1 ano de filosofia, os professores dissessem assim para ele: Alan, você já está no ponto de sair, nós não vamos poder te ensinar mais nada nesses 3 anos. Você está liberado, está formado. O Alan ia dar risada. Por quê? Porque não precisou de todo aquele tempo para complementar aquela fase do seu aprendizado. A mesma coisa é a vida. Às vezes nós, pelas qualidades que nós possuímos, nós completamos aquele programa num tempo menor. Então, se nós completamos o programa num tempo menor, quem vai lamentar por isso? Ótimo, nós tínhamos que bater palmas. Por quê? Porque completou num tempo mínimo a necessidade que levaria 70, 80 anos. Agora, se completou assim, é motivo de alegria. Nós só temos que nos preocupar sobre o que era aquele espírito enquanto ficou aqui na Terra. Se era uma pessoa boa, se era uma pessoa amigável, se era uma pessoa realmente que demonstrava uma certa evolução, nós temos que realmente nos glorificar com aquilo que aconteceu. Por quê? Se formou, completou a necessidade da sua existência. Esse é o raciocínio. E vocês vejam, nós falamos na saudade, né? Agora, vamos raciocinar, vamos pensar. Acabamos de ler que ele passou a ficar mais perto do casal, muito mais do que quando era vivo. Porque quando era vivo, ele necessitava se deslocar para a escola, para ir, para... Agora não, ele passava uma boa parte ao lado do casal. Quer dizer, enquanto ele estava vibrando amor, falando assim: papai, não chora, eu estou aqui. Os pais desesperados se colocavam mais longe do que nunca. Por quê? Por falta de consciência. Não tinham a consciência de como se opera esse mecanismo. E uma outra coisa que eu queria comentar, e eu não posso perder essa aí, é que esse filho, ele fala também, e eu acabei passando batida lá, eu vou lembrar. Não, o que ele fala é que eu achei, assim, eu acredito que é o que você ia falar, porque a gente se olhou aqui durante a leitura, ele fala que se ele continuasse encarnado, aquilo poderia ser um problema para ele. Isso, o que que acontece? Às vezes, quando nós continuamos encarnados, existem certos acontecimentos que não necessariamente nós precisamos passar. Porque aquilo não vai servir para a gente. Porém, se nós passarmos, pode nos pegar no pulo. Entende? Então, nem sempre nós estamos preparados para aquela situação, uma série de coisas. A gente cansa de ouvir aqui, cansa de Deus não nos concede provas maiores do que nós podemos suportar. Então, nós precisamos raciocinar exatamente sobre essa condição. E o que eu estava querendo lembrar é exatamente isso. Aquele moço, ele recém desencarnou. Normalmente a gente está acompanhando, os espíritos demoram no plano espiritual, precisa se restabelecer. Esse moço já teve a possibilidade, quer dizer, foi aprovado para que ele estivesse mais perto dos pais. Por quê? Pela lucidez que ele tinha. E isso aí denota evolução. Então, esse espírito, sem sombra de dúvida, podemos classificar como um espírito elevado, porque nem passou muito tempo no plano espiritual se recuperando, já tinha condições de vir assistir os seus pais. E quantas situações que nós encontramos que o desespero dos pais afeta os espíritos lá. E esse não, ficava do lado deles consolando-os. Mas veja que ele ainda, com toda essa evolução, né? Ele ainda se preocupava na continuidade da encarnação, porque, como a gente sempre fala, muitas distrações do mundo poderiam desviá-lo e criar para ele um desvio no seu processo evolutivo de muitos séculos. É isso aí. Então, quer dizer, por mais que ele fosse adiantado, evoluído, ele ainda tinha limitações que, na continuidade daquela encarnação, provavelmente colocariam em risco. Por quê? É a mesma coisa que o professor lá do Alan tentasse dar o doutorado de filosofia no curso acadêmico. É? Então, por quê? Porque não precisa. Chegou, se formou. Chegou no ponto que estava programado nessa encarnação. Então, entendamos uma coisa. Assimilemos uma verdade. Deus é justo e bom. Eu acredito nisso? Se eu acredito, jamais pode ter alguma coisa injusta acontecendo conosco. Porque a nossa vida é programada para a nossa evolução, para o nosso progresso. Se nós não entendemos, peçamos a Ele que nos esclareça. Peçamos a Ele que nos oriente para que a gente venha entender aquilo que no momento está nos provocando alguma revolta, algum desentendimento. Então, é sempre assim. Deus é justo e bom. Ponto. E o que é interessante é o que Kardec, no seu estudo, ele ainda pergunta, né? Vossa morte foi dolorosa? E ele fala, não, meu amigo. Apenas sofri, antes da morte, os efeitos da moléstia que carregava. Porém, esse sofrimento diminuía à proporção que o último instante se aproximava. Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte. E tive então um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não mais sofria, e respirava a longos haustos. Imagina, ele estava com aquele peito da pneumonia, né? Prazerosamente, um ar embalsamado e puro. Transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecia em torno, mas sem cansar-me a vista. Vi meu avô, não mais esquálido, alquebrado, porém com aspecto juvenil e louçam. Louçam é uma palavra de antigamente que nos convoca a uma outra, a um outro pensamento aqui. Eu fui buscar, porque eu também não sabia o que era, né? Provido de adorno, enfeitado, excessivamente elegante. Olha só. E ele estendia-me os braços, estreitando-me efusivamente ao coração. Multidão de outras pessoas de risonhos semblantes o acompanhavam, acolhendo-me, todos com benevolência e doçura. Parecia-me reconhecê-los, e venturoso por tornar a vê-los, trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era a realidade, porque de tal sonho não devia despertar na terra, é a que acordara no mundo espiritual. É, então vocês vejam, que bonito, quanto, né? e olha, como é importante o conhecimento doutrinário. A gente tem já falado aqui, mais uma vez se corrobora aí, o espírito, quando morre como criança, ele na espiritualidade ele vai crescendo para a idade adulta. E quando se desencarna velho, nós vamos rejuvenescendo, né? Então você viu, ele aí acabou de retratar o avô dele. Então você já imaginou? Agora, bola essa cena. Você desencarna com 16 anos e o seu avô tem 80, ao quebrado, né? Aí daqui a pouco, na espiritualidade, vocês dois estão moços, né? Como é que fica? Você vai chamar aquele outro moço de vovô? Né? Aí eu te pergunto, quantos vovô você vai encontrar na espiritualidade de encarnações passadas? E aí nós nos tornamos todos iguais, espíritos filhos de um único pai. E aí nós vemos outra lição com relação à dor material. Quanto mais você vai enfraquecendo os laços com a matéria, mais você vai se libertando das influências que a matéria te ocorre. Então você vê que ele fala com relação à respiração, que era o mal que o acometia, e quanto mais ele se libertava do corpo físico, mais essa respiração se tornava fácil. Por quê? Porque no final ele relata, já tinha morrido. Né? Então é um despertar tranquilo, não é desespero, não é... Agora, o corpo físico, como é que você imagina que passou? O corpo físico vai se aproximando do fim, ele vai revelando aquilo que as dores que o acometem. Mas o espírito, a partir do momento que ele se liberta dessas dores pelo seu despreendimento, ele vai ficar ileso a esse sofrimento. E isso aí bate. O Paulo Estevão relata, quando os apóstolos que estavam no círculo lá, os crentes, eram atingidos pelas feras, que aqueles que estavam no circo apreciavam as feras rasgando aqueles corpos, eles já estavam distantes, separados pela espiritualidade. Então, aprendamos a ler com olhos espirituais as desgraças da carne. E a última pergunta que Kardec faz, né? Que era a preocupação dos pais, ele precisava consolar os pais, então ele pergunta: a vossa moléstia não se originou da grande assiduidade no estudo? E aí, para fechar com chave de ouro, o Maurício fala assim: oh, não, desenganai-vos, contado estava o tempo que eu deveria passar na terra, e coisa alguma poderia aí reter-me. Sabia-o meu espírito nos momentos de desprendimento e considerava-me feliz com a ideia da próxima libertação. Mas o tempo que aí passei não foi sem proveito e hoje me felicito de não o ter perdido. Oh, os sérios estudos feitos fortificaram minha alma, aumentando-lhe os conhecimentos, e se, em virtude da minha curta existência, não pude dar-lhes aplicação, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde com maior utilidade. Adeus, caro amigo. Eu parto para junto de meus pais, a fim de predispô-los ao recebimento desta comunicação. Olha que bonito. Oxa, que coisa. Aí fechou com chave de ouro, né? E aí vamos raciociná-la, vamos aproveitar, né? Como é que esse espírito poderia fazer isso? Né? Predispondo-os ao recebimento dessa mensagem, através da intuição. Quer dizer, aquele pai, a partir dali, ele vai começar a receber a intuição de que teria notícias do filho. E aí, quando Kardec apitar com a notícia, já não será muita novidade para os pais. Ele vai dizer assim: eu estava pensando nisso, eu estava achando isso. E às vezes a gente fica imaginando assim: puxa vida, eu tive uma intuição e pensa que é mérito próprio, né? E na realidade é uma coisa que foi intuída. E aí, outra informação que é muito doutrinária e a gente tem que captar isso aí. Ele relata que nos despreendimentos ele tinha noção, sabia de que ia desencarnar. Que desprendimento, no sono, isso, né? Isso aí. No sono. Né? Então, ele em espírito, ele tinha consciência de que ia desencarnar em breve. Porém, quando ele retornava à carne, ele não tinha essa consciência. Então, ele não podia, por exemplo, prever com os pais ou comentar com os pais nada. Por quê? Porque nós não trazemos para o cérebro material aquilo que nós temos conhecimento no cérebro espiritual. Agora, trazemos para o cérebro material a consciência de que estará tudo bem. Isso nos dá serenidade. Então, passemos a observar a forma como os nossos entes queridos morrem. E assim, se a gente fica mais doce do que revoltado, a nossa condição de comunicação e de percepção dessa intuição com esses espíritos é muito facilitada. A revolta nos distancia. O aceitar da morte do nosso ente querido nos aproxima deles. Bom, agora a música de hoje é de boa qualidade, porque hoje eu sei que música que é. Passou pela auditoria. Música de boa qualidade e mais uma pequena homenagem do nosso programa Visão Espírita para todos os pais que estão conosco e para todos os filhos, para honrarem seus pais. Vamos por aqui. Esses seus cabelos brancos, bonitos e sorriam cansado, me dizem um grito me ensinando tanto no mundo e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas ao vento, sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Essa é pro meu pai, com todo amor, que me ensinou, me incentivou. Obrigado, pai. Obrigado a você. É muito especial. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Vejo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto, olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Depois dessa música inspiradíssima de Roberto Carlos, é uma música que toca no coração da gente. Quem tem o pai encarnado, vai lá e dá um beijão no pai. Quem tem o pai desencarnado, dá um beijão também, agora de forma espiritual, com as suas vibrações, porque com certeza é uma evocação. E esse pai consegue chegar até você e te abraçar e estar contigo hoje. Não fisicamente, mas como o Maurício aqui acabou de falar, talvez mais perto do que antes, o todo o tempo, junto com as suas vibrações. E a gente representa os nossos pais, justamente vivenciando a educação que eles nos deram durante a vida que vivemos com eles. Bom, continuando o nosso estudo, nós estamos com o livro da Teresinha de Oliveira, número 6, Estudos Espíritas do Evangelho. E hoje a passagem é sobre o arrependimento e suicídio de Judas. Está em Mateus, capítulo 27, versículos de 3 a 10. E assim o texto. Quando viu que Jesus fora condenado à morte, talvez tivesse esperado que Jesus, usando seus poderes, se libertasse dos adversários. Judas se arrependeu, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Pequei traindo sangue inocente, e fala para os sacerdotes. Os sacerdotes respondem: que nos importa? Isso é contigo. Judas atirou as moedas para o santuário, saiu dali e foi se enforcar. A narrativa de Lucas não esclarece como Judas se enforcou, embora se costume dizer que o fez pendurando-se pelo pescoço numa árvore. Os principais sacerdotes e anciãos não quiseram usar as moedas como oferta ao templo, porque é preço de sangue. Resolveram comprar com elas o campo do oleiro para servir de cemitério a forasteiros, lugar que passou a se chamar Campo de Sangue. Cumpria-se assim mais uma profecia. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Mateus cita a profecia como sendo Jeremias, mas é de Zacarias. Essa é a passagem que nós vamos comentar. Tá. E aí nós vemos aí uma informação interessante. Aonde aqueles que defendem a Judas, né, sobre o aspecto da traição aí, eles se baseiam. A Teresinha menciona que Judas estava imaginando que, acuado sobre a possibilidade de morte, Jesus prodigalizasse a sua sobrevivência através de atos milagrosos, né? Ele que estava acostumado a ver Jesus multiplicar pão, fazer isso, fazer aquilo, diz assim: não, eu acho que quando ele estiver pressionado, ele vai se utilizar dos poderes que ele tem. Né? Então era essa a argumentação que aqueles que defendem Judas usam, de que Judas teria feito isso para encurralar Jesus e obrigá-lo a ser mais incisivo na questão de libertar o povo judeu do jugo egípcio. Então aí nós temos a questão das moedas. Nós temos a questão das maldições, né? Que o templo não quis usar aquelas moedas porque eles mesmos sabiam que estavam comprometidas, né, com alguma coisa ilícita. Então, já que é uma coisa ilícita, vamos usar para aqueles que precisam ser enterrados e não têm onde ser enterrados. Então, nós vemos aí que toda a historinha vai se encaixando e que podemos pensar nisso numa hipótese de que Jesus foi mais ou menos pressionado, não que Judas quisesse que ele morresse, mas pressionado a tomar uma atitude condizente com aquilo que ele tinha como poderes e capacidade espiritual. Para aproveitar, quem quiser ler um pouco mais, No livro Boa Nova tem o capítulo 24 com o título A Ilusão do Discípulo, que só o título já explica bastante. E eu trouxe uma pequena história que eu vou cortar um pouco pelo número de páginas, que chama Crônicas de Além Túmulo. São ditadas por Humberto de Campos a Chico Xavier. Esse livro, para vocês terem uma ideia, é de 1937. É lá do começo do trabalho de psicografia do Chico. E tem uma passagem no capítulo 5 com o nome Judas Iscariotes. Foi recebida no dia 19 de abril de 1935. Então, conta Humberto de Campos, que estava já como espírito, peregrinando, né, pela Cidade Santa, pela antiga capital da Judéia. Estava ali peregrinando e numa dessas noites que ele deveria ir lá, acho que foi assim que ele bebeu essas fontes históricas para nos trazer esses textos, né? Ele fala que muitos espíritos vibram em contato direto com a história, buscando uma relação mais íntima com a cidade dos profetas. E lá ele estava procurando observar o passado vivo dos lugares santos. E numa dessas noites, ele estava junto a um amigo espiritual, né? E esse amigo aponta para ele: sabe quem é aquele sentado naquela pedra? Murmurou alguém aos meus ouvidos: este é Judas. Judas? Sim. Os espíritos apreciam, às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se repentinamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão do nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. Meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu o entrevistasse, procurando ouvi-lo. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Ele responde, olha a resposta dele que eu achei mais significativa. Ele fala assim: em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sinedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do Mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória com os desprendimentos das riquezas. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, em seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Que lindo, Alan. Que bacana. Isso aí, Alan, é interessante, porque eu li um livro, que não é um livro espírita, né? E esse livro, exatamente, ele defende a tese de que Judas, ele queria mudar o rumo da coisa, e ele achava que Jesus, diante daquela condição, ele iria, através dos seus poderes, inflar um poderoso... Isso, entrar no lado político. E né? Não entrou, né? Bom, é, isso aí. E daí, olha só, mas... eu acho que a gente não pode perder essa história, que ela é muito bonita. Vocês desculpem da gente estar lendo, e ainda com essa voz que não está ajudando muito. Não, mas aí... mas a história é muito bonita. E aí... Humberto pergunta para ele: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Aqui ele está falando em sintonia com Kardec no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Olha a pena de talião. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde... seria interessante pesquisar quem foi esse personagem. Então, acham, eu já vi alguma coisa de ser Joana d'Arc, que ele foi encarnado como Joana d'Arc, mas eu precisamos coisa. Confirmar essa minha achadice aqui. Seu achismo. Achismo aqui. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos, a infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E daí ele pergunta: e está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza: sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, Jesus, né, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal dos seus passos divinos. Vejo ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. E aí Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentes e tristes, enquanto o Cédron rolava na sua quietude, como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Que bonito, olha, realmente. Olha, o que nós fizemos hoje aqui foi um estudo ao vivo, né? E é uma sugestão até que eu dou, eu cataloguei essas passagens todas, está catalogado como Judas. Então, vamos estudar a história de Judas? Peguei, né? Essas passagens do Vadimeco. Isso, então aí o que acontece? Você, no Centro Espírita, às vezes a gente tem tanta dificuldade de criar grupos de estudo, né? Vai lá no Vadimeco, seleciona as obras que falam sobre Judas. Você pode, inclusive, criar uma apostila, né? No Office. Depois manda para mim, porque eu incluo nas apostilas que eu já tenho do Vadimeco. Para a gente poder dar um alento a Judas, isso, né? Isso, exatamente. Chega de malhar o Judas, isso, né? Isso, então você veja como as pessoas não conhecem a história de Judas. Como as pessoas desconhecem realmente sobre a história de Judas. E agora você veja, 2000 anos depois, né? Esse espírito ainda sofrendo a condenação do mundo, mas ele fala duas vezes aí. Ele está liberto pela consciência. Liberto. E enquanto a consciência não nos liberta, nós continuamos aprisionados ao remorso. Ali a primeira coisa que ele fala é do remorso, né? O remorso é exatamente aquela dor que nós sentimos por aquilo que nós cometemos, mas ainda não nos libertamos. A partir do momento que a vida se encarrega de fazer com que, através da expiação, a gente, passando na prova, cumprindo a expiação, a nossa consciência nos liberta. E aí é o fim do remorso. História lindíssima, parabéns, Alan. Realmente, o Geraldo vai assistir a revisão desse programa e vai dizer assim, que pena que eu não estava lá, né? Mas ele nos acompanhou de longe. Realmente muito bonita e muito produtiva o nosso programa de hoje. Eu só queria falar assim que eu estou dando uma olhada aqui na internet e três sites aqui falam realmente que Judas reencarna como Joana d'Arc. Mas eu vou procurar mais fonte espiritual, ver se a gente encontra, né? Mas fica aí a pesquisa para você que está nos ouvindo. Se quiser mandar, ainda dá tempo, pelo nosso Facebook, alguma coisa. Mais uma coisa para estudo, né, Alan? Como é que nós, historicamente, tratamos Judas de uma forma e Joana d'Arc da outra, né? E você vê a bênção que é o esquecimento. Joana d'Arc, nós tratamos como uma heroína, uma coisa, e Judas como um traidor, e são a mesma pessoa. Esse caráter, ele compõe as mesmas personalidades, né? Então, nesse caráter, nós vamos encontrar traços que revelem um Judas e revelem uma Joana d'Arc. Naturalmente, né, esse caráter se modificou ao longo do tempo em função das personalidades que ele habitou, a personalidade que ele viveu. Aí então formou esse pós-Joana d'Arc um caráter completamente transformado do que aquele que havia antes de Joana d'Arc. Então, como é possível a mudança? E ainda eu vou reforçar o que eu já comentei na rádio em algum programa aí. Eu nunca vi Judas como um traidor. Ele fez uma traição. Mas não precisava dele fazer aquilo, porque Jesus falava em praça pública. Se quisessem pegar Jesus, em qualquer dia pegava, né? Não precisava de Judas, aquele fato, para que aquilo acontecesse. Mas deixo claro que... Eu só quero te lembrar. A profecia já falava nessa traição, né? Uhum. Como a profecia falava que Jesus havia dito que Deus o abandonou, né? E Jesus, nós vimos que não foi palavras que ele o abandonou, foi palavra de Davi. Entende? Ele estava fazendo, ele estava mostrando Jesus que ele estava cumprindo profecias. Exatamente. Né? Aquela era mais uma. Isso. Então, entendeu? Vá e faça o que você tem que fazer. Porque essa frase é importante, Jesus. Muito importante. Ele fala, vá e faça o que você tem que fazer. Cumpra o programa. Cumpra o programa. Então, ele vai... Como? Ele tem que cumprir o programa, né? Exatamente. E o pensamento dele, que ele revela aí em João e coisa, que ele queria a revolução. Aquele líder, com aquela, toda aquela sublimidade de pensamento, não ia cumprir a revolução. Nós que tivemos aí a nossa recém-revolução, 64, o Garrasta Azul, depois o outro, depois... Não, e olha aqui, eu tô num outro site aqui, só que caberia um estudo fantástico, talvez a gente faça ele, viu? Cabe uma palestra, cabe um seminário, né? Porque Bezerra de Menezes, na figura ainda de Zaqueu, assume o lugar de Judas... Entre os apóstolos, está aqui. Zaqueu, né? Zaqueu Matias assume o lugar de Judas após esse suicídio. Zaqueu Matias é Bezerra de Menezes depois. Então, olha só, tinha uma programação para um espírito nobre assumir o lugar de Judas. Não era uma coisa solta. Vai lá Bezerra de Menezes, futuramente Bezerra de Menezes assume o lugar de Judas. E Esse Judas, isso a gente encontra no livro 13º Apóstolo, né? Falando sobre a história, né? E daí, Judas, além de reencarnar logo depois, vivenciando aquelas passagens cristãs, foi queimado em Roma e tudo mais, como última encarnação, né? Ele recebe então a missão de vir como Joana d'Arc. É uma missão que, como o Luiz bem lembrou, depois eu vou procurar certinho, porque é um texto muito bem feito aqui que eu achei, mas eu quero ver as fontes. Ele tá citando todas as fontes, ele está colocando aqui essa ligação de Judas e Bezerra de Menezes. Né? Ele está colocando essa ligação e ele vai explicando através de referências bibliográficas, que eu quero verificar depois todas elas, né? Como que ele chega a provar que Joana d'Arc tinha sido antigamente Judas, né? É uma história bonita, é uma história de reparação, é uma história de reforço, mas veja a lembrança de Humberto de Campos. Aquele espírito, ele se sentia ainda necessitado de, em algum momento, voltar na Terra, no lugar que aquele ato tão difícil ele cumpriu, foi difícil para ele, mas ele conseguiu se redimir. E ajudou, inclusive, Alan, também, nós temos que pensar nisso, a gente valorizar mais aquilo que o Humberto de Campos escreveu em outras passagens. Né? Outras passagens. Aí mostrou como que ele, como repórter na espiritualidade, fazia as narrativas dele. Né? Porque nós confirmamos que aquilo que ele falou sobre Judas procede, tem um sentido. Né? Então a nossa razão sanciona o que ele escreveu. Sim. Né? Porque o que ele escreveu não é sem pé nem cabeça. Sem dúvida. É uma coisa que tem fundamento, tem procedência e deve ser encarado como uma tese, né? Como uma tese levantada pelo Humberto de Campos no plano espiritual, e aí pode ser corroborada por outros espíritos, criando a generalidade e concordância dos espíritos sobre o destino de Judas. Muito bem, meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Dá gosto da gente ficar aqui falando sobre essa passagem. Nossa, tem muito assunto pra gente falar, né? Eu acredito que a gente vai encontrar alguma coisa em Leon Denis também, porque ele tem um livro, né? Joana d'Arc. Pode ser que lá a gente encontre alguma coisa que corrobore todo esse nosso assunto aqui. Mas eu gostaria de desejar, finalmente, eu gostaria de pedir ao Luiz que desse as suas últimas palavras, Luiz. Por isso que a gente gosta do programa Visão Espírita, né? A gente vir fazer o programa espírita não é um trabalho, uma obrigação, assim, uma tarefa, né? Se trata de um prazer. A gente passa aqui nesse programa, essa hora e meia, se deliciando, porque a gente entra aí nesse barco, né? E embarca e a coisa é a vivência na hora. As coisas surgem na hora, tem continuidade na hora, e aí a gente está mais aprendendo do que transmitindo qualquer coisa. Nós agradecemos muito o privilégio que nós temos de participar desse programa e a Deus por ter nos dado essa oportunidade de, como pais, nós cumprirmos aí uma tarefa nessa existência, onde nós estamos construindo a nossa evolução através de um procedimento adequado com aqueles espíritos que Deus nos confiou para nossos, né, protegidos nessa encarnação. E que eles possam receber um grande abraço, um amor todo que nós temos sobre tantas pessoas. E principalmente aquelas amigas que têm nos passado anotações, né, nos cumprimentando sobre o Dia dos Pais. Um grande abraço a todos. Que Jesus nos abençoe a todos. E que possamos ter um Dia dos Pais realmente evocando com amor e carinho a figura do Pai em nossas vidas. Um ótimo domingo a todos e até o próximo domingo. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.